Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, sem mais delongas, eu convido a igreja para que se coloque em pé. Nós vamos ler este texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 2, nós leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Lucas 2, de 1 a 7. Quem encontrou pode dizer, achei. Quem não encontrou, diga, me ajude. A gente ajuda quem está do lado, não tem problema nenhum. Vamos ler a palavra de Deus, irmão. Se você tem Bíblia, por favor, leia com a pessoa que está do seu lado e não a tem. Vira um retorno para mim, Netão, por favor. As crianças podem descer, irmãos, tá bom? Deus abençoe ricamente as crianças até 10 anos, podem descer para ouvir a palavra de Deus. Lá na porta estão as tias que irão levá-las. Lucas, capítulo 2, muito obrigado. Que diferença que faz. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Leiam todos comigo o 6 e o 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nós exaltamos teu santo nome neste início de noite. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que amor maravilhoso é esse grande Deus, que faz com que teu filho desça da glória e se torne um de nós, mas sem pecado, para dar a sua vida em nosso favor na cruz. Muito obrigado, Deus, porque nunca ninguém nos amou como Jesus. É por isso que, ó Deus, ó Pai, em nossa igreja, nós paramos para cantar e louvar o teu nome por causa deste amor maravilhoso. Pai, agora fala ricamente ao nosso coração, na meditação da tua palavra, que compreendamos ainda mais este amor, que creiamos no Senhor e que haja grande alegria em nossos corações. Por andarmos com o Senhor Jesus. Traz salvação para a tua casa nesta noite, Santo Deus. E abençoa ricamente os nossos corações com a tua doce presença, a presença de teu doce Espírito. Isso te pedimos, confiados nos méritos, na autoridade, na bondade, no amor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos amigos e irmãos, no ano de 1969, o homem chegou à Lua através do grande empreendimento da NASA. E para mostrar a sua vitória sobre os russos, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, dirigiu-se à televisão e, no seu discurso marcado por efusividade, ele disse: "Esse é o dia mais importante da história da humanidade." Voltou para sua casa. Depois de alguns instantes, amados amigos e irmãos, toca o telefone da Casa Branca, ligando para ele o evangelista Billy Graham, dizendo: "Senhor presidente, que grande feito nós conseguimos no dia de hoje, mas eu gostaria de lhe dizer que o senhor cometeu um grande erro. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na lua, mas é o dia no qual Deus mandou o seu filho ao mundo, e ele se fez homem e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, e ele ressuscitou. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na lua, mas o dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra." E esse texto que nós lemos, amados irmãos, nos mostra esse dia, o dia no qual Deus pisou na terra. E aqui nesse texto, no qual Lucas, amados irmãos, com muita clareza, de uma maneira confiável e histórica, narra o nascimento do Senhor Jesus, esse texto nos apresenta o Deus do Natal. O Deus do Natal. E a primeira verdade que ele nos diz é que o Deus do Natal é o Deus soberano. O Deus do Natal é o Deus soberano. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Eu vou ler o 1, vocês o 2 e o 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se vocês. Todos os três. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Queridos amigos e irmãos, o texto nos diz que o Deus do Natal é o Deus soberano. O Império Romano, amados amigos e irmãos, dominava com tirania e grande força. E os romanos sempre foram ávidos por riquezas e dinheiro. E eles queriam ver alguma maneira para conseguir arrecadar mais impostos ainda para o engrandecimento do seu império. Então César Augusto aqui, que é o famoso imperador Otávio Augusto, baixou um decreto dizendo que todos aqueles que moravam dentro dos domínios de Roma tinham que voltar para a cidade na qual nasceram ou a cidade de seus familiares, para que fossem recenseados e se tornasse mais fácil a cobrança de impostos. E o nosso texto, queridos amigos e irmãos, diz que naqueles dias o governador da Síria era Quirino, quem conduzia o recenseamento em toda aquela região da Palestina. Queridos amigos e irmãos, é impressionante perceber como Deus, com o objetivo de cumprir a sua palavra e fazer com que seu filho nascesse na cidade de Belém, move o coração do rei que domina o maior império daqueles dias, César Augusto, com um objetivo humano de arrecadar impostos, não sabe que o seu coração foi movido pelo próprio Deus, com o objetivo, amados amigos e irmãos, de que seu filho nascesse na cidade de Davi. O Natal nos ensina, queridos amigos e irmãos, que Deus é soberano. E quando Deus tem seus propósitos, Ele usa, amados amigos e irmãos, aquela doutrina maravilhosa que nos ensina que Ele pode usar os atos bons e maus, de homens bons e maus, para cumprir os seus eternos desígnios e mostrar para nós o seu grande poder. Que bênção maravilhosa que esse Deus, quando se compromete a salvar o mundo e quer que seu filho nasça em Belém, move o coração do maior imperador daqueles dias, e um dos maiores da história da humanidade, para nos mostrar que Ele é soberano. Ele tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Eu disse aos irmãos de manhã que eu voltei a ler aquele livro precioso de Laurentino Gomes, 1808, que narra a história do nosso país. E, perplexo mais uma vez, eu fiquei com a soberania de Deus, amados amigos e irmãos, quando percebi que Deus permite que Napoleão, na sua avidez de dominar a Europa, ameaça os portugueses que fingem estar em aliança com ele até o último momento e, de repente, protegidos pelos ingleses, eles embarcam em direção ao Brasil numa viagem muito difícil, mas já no início, amados irmãos, saíram de lá em novembro de 1807, no início de 1808, quando Arnaldo, príncipe regente, desce em Salvador, ali ao tratado grandioso de abertura dos portos do Brasil. Até aquela época, só os portugueses poderiam vir com suas naus à costa brasileira. Mas quando o príncipe regente Dom João VI, que depois se tornaria rei, vem ao Brasil, então os portos são abertos para as nações amigas. Na prática, amados amigos e irmãos, era a Inglaterra que dominava os mares naqueles dias. Mas é impressionante você perceber que quando aqueles portos são abertos, de repente, então, pessoas de outros países começam a vir para cá. E podem vir para cá, então, missionários que pregam o que a Bíblia ensina, que diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E esses missionários pregam o Evangelho para nós. E, de repente, se levantam pessoas que pregam a palavra de Deus. E hoje, amados amigos e irmãos, mais de 200 anos depois, o Brasil é um país onde muita gente tem crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Mas, mais do que isso, o Brasil é um dos países que mais envia missionários para o mundo inteiro. Lugares do mundo árabe que não aceitam americanos e europeus, brasileiros podem entrar ali para serem treinadores de futebol, e estando ali são ministros, ministras, evangelistas, pregadores abençoados do Evangelho de Jesus. Quem diria que Deus, na sua soberania, usou a Napoleão para que pessoas hoje, em todos os lugares do mundo, fossem alcançadas pelo Evangelho de Jesus? Deus é soberano. Eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua história. Talvez você está passando por um grande conflito. Talvez uma enfermidade bateu a sua porta. Talvez a angústia assola seu peito. Eu quero dizer para você o seguinte: se você crê em Jesus, se você crê que Ele te ama, se você crê que Ele domina a sua vida, não se desespere. Deus é bom. Ele deu o único filho dEle na cruz do Calvário por amor de você. E a Bíblia diz que se Ele deu o próprio filho dEle por você, Ele não dará graciosamente com esse filho todas as coisas? A Bíblia diz que todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se desespere. Ainda que o dia seja difícil, Deus é bom. Ele deu Jesus por você. Ele te ama. Ele está no controle de tudo. Louvado seja Deus. O Deus do Natal é o Deus soberano que domina sobre tudo, nos ama e cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Mas o nosso texto continua a nos apresentar o Deus do Natal. E ele diz para nós que o Deus do Natal, além de ser o Deus soberano, o Deus do Natal é o Deus fiel. O Deus do Natal é o Deus soberano, mas o Deus do Natal é o Deus fiel. Olhe para a sua Bíblia, olhe para a Bíblia. Nós vamos ler versículo 4 e 5, versículos de número 4 e 5. Por favor, amados amigos e irmãos, leiam junto comigo com alegria versículos 4 e 5. Vamos lá? José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Queridos amigos e irmãos, é impressionante contemplarmos aqui neste texto a fidelidade de Deus. O texto diz que José sobe com Maria, sua mulher. Imagine aquela viagem, amados irmãos, de 2 dias. Maria com aquela grande barriga prestes a dar à luz. Mas tudo isso para dizer que ele subiu de Nazaré a Belém, a cidade de Davi. Nos dias em que ela está para dar à luz, sabe por quê? Para mostrar para nós que Deus é um Deus fiel que cumpre a sua palavra. 650 anos antes de Jesus nascer, Deus fez o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, da sua profecia, anunciar o seguinte: e tu, Belém, és tão pequena para figurares entre as maiores de Judá, pois eis que de ti nascerá o guia, aquele que há de apacentar o meu povo de Israel. 650 anos depois, Deus tira José de Nazaré e o leva a Belém para mostrar para nós que tudo aquilo que ele diz em sua palavra é confiável. Também sucede o mesmo com José, meus amados amigos e irmãos. Maria ficou grávida. E é verdade, é do Espírito Santo. Se Deus tem poder de criar o mundo com a sua palavra, quanto mais o Espírito Santo gerar um bebê naquela preciosa santa serva do Senhor. Mas José, amados irmãos, ama tanto a Maria, não sabe de quem é o filho. Ele faz um plano: vou fugir, para que todos pensem que ela está grávida de mim e eu a abandonei, e não seja necessário que ela seja infamada ou apedrejada. E quando ele está desenvolvendo o seu plano, a Bíblia nos conta que o anjo aparece para ele de noite e diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí ele dá uma palavra maravilhosa: ela conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Deus é Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí o texto diz logo em seguida que isso foi para que se cumprisse o que está lá em Isaías 7,14, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus prometeu que Jesus nasceria da Virgem Maria, amados amigos e irmãos, e que Ele é Deus conosco. Ele é Deus feito homem, sem deixar de ser Deus, por amor dos filhos seus. Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele promete em sua palavra, Ele cumpre. E também pela boca de Isaías, ele prometeu que Jesus daria a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías é quem pinta um lindo quadro com maior clareza da morte do Senhor Jesus na cruz. Ele diz lá em Isaías 53, 4 e 5, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus disse que mandaria Jesus da cruz para morrer no teu lugar e no meu, para que nós não precisássemos receber a ira eterna de Deus, para que nós não fôssemos lançados no inferno, mas para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. E esse mesmo Deus, querido amigo e irmão, que cumpriu todas as suas promessas, ele diz que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que não por causa das tuas próprias obras, mas por causa do que Cristo fez na cruz, hoje você pode ter certeza da vida eterna. Mas para isso você precisa se arrepender dos teus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer no que Paulo diz lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz isso. Paulo também diz em 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você é pecador, eu sou mais do que você, certamente. Mas eu quero lhe dizer, se você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo deu a vida na cruz no seu lugar, e pede a Ele, Senhor, me perdoa da vida que tenho levado longe de Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Senhor. Eu entrego hoje a minha vida a Ti e quero que domines meu coração. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor e crer nele, como a Bíblia diz que você deve crer, você será salvo. Deus baterá o martelo no tribunal do seu coração, dizendo, eu te declaro justo. Mas, além disso, sua vida pode ser cheia de paz e alegria, porque você tem habitando dentro de você, quando crê, o próprio Espírito Santo de Deus. Você quer o perdão de Deus para a sua vida? Você quer a paz de Deus para a sua vida? Você quer a alegria de Deus para você? Nessa noite, o Senhor te oferece tudo isso. Basta que você se arrependa dos seus pecados e diga, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Nunca ninguém me amou como o Senhor. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu creio que Tu deste a vida na cruz em meu lugar. Muito obrigado, eu Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você invoca assim o nome do Senhor, você está perdoado e se torna amigo de Deus e viverá todos os dias da sua existência na presença do Senhor. Louvado seja o Salvador. Creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será perdoado. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. A paz de Deus encherá o seu coração. E ainda que você enfrente lutas e tempestades, a presença de Deus estará ao seu lado, pois Ele promete, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O Deus do Natal é o Deus fiel. Mas em último lugar, queridos amigos e irmãos, nesta noite, o nosso texto nos diz que o Deus do Natal, além de ser o Deus soberano e além de ser o Deus fiel, o Deus do Natal é o Deus humilde. O Deus do Natal é o Deus humilde. Repita comigo, vamos lá? O Deus do Natal é o Deus humilde. Versículo de número 6, e eu vou ler, você lerá o 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Vocês, os 7. Ah, amados amigos e irmãos. eu fico perplexo com todo respeito, o próprio senso de humor do grande Deus. Porque nós, homens, valorizamos coroas, palácios, honrarias e grandezas. Mas quem está nascendo aqui é simplesmente o menino mais importante da história da humanidade. E quando ele chega, queridos amigos e irmãos, na cidade de Belém, por causa do recenseamento, todas as hospedarias, lembre-se que em Jerusalém não tem o Hyatt ainda, nem o Marriott, certo? Nem o Caesar Palace, onde você costuma ir, nem o Ibis, não tem. Não tem. Naqueles dias existem hospedarias onde as pessoas ficam. E como todo mundo foi recensear-se, a cidade está lotada. Mas o coração humano é tão duro que não há ninguém capaz de receber aquele casal cuja esposa está a ponto de dar à luz. E não se lhe encontra lugar, mas eu imagino que em uma hospedaria alguém disse: não há lugar algum, está tudo lotado. E o dono diz para José: o único lugar que eu tenho, moço, é lá na estrebaria. Lá onde estão as vacas, os burros, os botes, os asnos, os cavalos, você tope para lá. E José com Maria já gritando, irmãos, eu sei o que é isso. A mulher ali gritando, de repente a ponta de romper a bolsa. E José falou: moço, qualquer coisa para mim está bom. E aí, de repente, então, eles levam Maria correndo para a estrebaria. E eu não sei se eles botaram um lençolzinho ali em cima do monte de feno, mas a Bíblia diz que quando ela completou os seus dias, ela deu à luz ao seu primogênito, Jesus, o Filho de Deus, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura. O berço de Jesus não foi de ouro, o berço de Jesus foi um coxo, amados amigos e irmãos, onde comiam porcos e outros animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas é impressionante ver como Deus é o Deus que exalta a humildade. Deus, apesar de ser o maior do universo, mostra-se para nós como um Deus humilde. Jesus é Deus e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó, queridos amigos e irmãos, enquanto homens valorizam coisas importantes deste mundo, o Senhor nos ensina a valorizar a humildade. E esse é o Deus que está no controle da história. Amados amigos e irmãos, todos os soberbos que se levantaram contra o Senhor Jesus e o seu povo caíram. Lá pelo final do século IV da era cristã, assumiu o Império Romano Juliano, o último imperador pagão. E ele se propôs a destruir todos os cristãos. E começou a matar os cristãos do Império Romano. E ele disse que aniquilaria o cristianismo. Mas quando está para morrer doente, na sua cama, prestes a morrer, ele levanta sua mão e diz: tu venceste, ó Galileu, e morre. Ele é humilhado diante do Senhor. O grande pensador francês Voltaire, da época do iluminismo, disse nos seus dias que o cristianismo não duraria mais 100 anos. Voltaire morreu. E a casa na qual ele morava hoje é a sede da Sociedade Bíblica da França. Para que nós entendamos que Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Ah, queridos amigos e irmãos, se nós queremos conhecer a paz de Deus, a Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Talvez você está aqui dizendo: esse pastor está falando aí, parece até bonito, mas quem sabe da minha vida sou eu. Eu quero lhe dizer o seguinte: humilhe-se hoje diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz mais, amados amigos e irmãos, que Deus abomina o soberbo, está a ponto de vomitá-lo da sua boca. A Bíblia diz mais: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Se você, meu querido amigo e irmão, quer de fato a salvação e o perdão de Deus, ouça Jesus dizer: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe de lado a sua soberba, humilhe-se diante do Senhor. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Assume hoje o controle da minha vida, do meu coração, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos. Humilhe-se hoje na presença do Senhor e você verá como ele trará restauração para a sua vida. O Deus do Natal é um Deus que exalta a humildade e nos chama a que nos humilhemos diante da sua santa e gloriosa presença. Hoje, queridos amigos e irmãos, nós podemos conhecer ainda mais o Deus do Natal, confiando na sua soberania, sim, confiando na sua fidelidade, humilhando-se depois de sua humildade, acreditando de fato que nunca ninguém nos amou como o Senhor. Termino citando o apóstolo Paulo em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Se arrependa hoje de andar longe de Deus, creia nele, e a Bíblia diz que você será salvo. Creia nele, e diante do tribunal de Deus, o acusador não terá nada que dizer contra você, porque Jesus, o grande advogado, se levantará e dirá: Pai, eu morri por ela, eu morri por ele. E Deus, então, no seu tribunal, usará o seu martelo e dirá: Eu te declaro justo, eu te declaro inocente, em nome de meu filho Jesus Cristo. Que o Senhor te visite com salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se você ouviu essa mensagem hoje e entende que precisa de paz, de alegria, de salvação e de restauração em Jesus, diga: Senhor, aqui está o meu coração. Eu venho hoje a Ti com fé. Perdoa-me, toma a minha vida. Se você quer conhecer esse Deus soberano, esse Deus fiel e humilde, se você quer que eu ore por você, porque você hoje está se comprometendo com ele, fique em pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Rapidamente, o Senhor não precisa de você, é você que precisa dele. Coloque-se em pé, que Deus abençoe. Amém. Alguém mais que queira que desejemos, que deseje que nós oremos por ele, louvado seja Deus. Ó, aí onde você está, diga: Senhor, toma meu coração, toma hoje a minha vida, vem ser o Senhor da minha alma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Você na galeria também, se quiser, pode ficar em pé. Eu estou orando por você também. Vamos orar, que o Senhor entre em sua vida e transforme o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero pedir aqui para já ficar aqui à frente. Nós vamos cantar nas estrelas depois deste período de oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos nesta noite por este maravilhoso amor. Queremos te agradecer pelo Natal. Deus bendito, a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Está óbvio diante de todos nós que Cristo é o personagem mais importante da história da humanidade. Mas não é porque ele foi um profeta humano, um mestre religioso, não. É porque ele é o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Senhor, hoje essas pessoas queridas se colocam em pé diante da tua presença e dizem no seu coração crer no Senhor e querem a paz do Senhor sobre a vida delas e querem mudança para os seus corações. Santo Deus, entra nessas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Enche esses corações da tua paz, do teu perdão, da tua graça, da tua salvação. E que haja mudança real, Deus, nestas vidas, porque elas caminharão pela fé com a pessoa de Jesus. Derrama sobre eles a tua bênção, para que Natal para eles não seja só o tempo de dezembro, mas que toda a existência deles seja em estado de Natal, porque Cristo Jesus já nasceu em nossos corações. Abençoa ricamente essas vidas com perdão, com salvação, com paz, com vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja coloca-se.